Deus. Só quem é de bonito, levanta a mão que eu quero ver. Quem tava esperando por esse momento, levanta a mão também que eu quero ver. Alô, meu parceiro Buena, está de parabéns. Um dos eventos mais organizados. E o bruxo tá na área pra saco de tudo, produção. Alô, meu divulgador Caso. Bora, Cadu. O bruxo tá na área, galera. São amores, hey. Amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Alô, Milhas Lucas, por favor. Quero mais. Cheguei. Prepara tudo que agora vai explodir. Prepara tudo que agora vai explodir. Vai explodir! Prepara tudo que agora vai explodir! Prepara tudo que agora vai explodir! Explode o bagulho! Vai! Sempre blindei meu coração pra não se apaixonar. O nome não dele se entregar. É Carlos Filho. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares. Vamos, Bujão! Bora, eu embora, Carlinha! Mas veio você, me deixou em segredo. Toda a galera de Orem tá comigo! Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Só quem sabe vai cantar. Vou escrever. Quem é que não tá preso em ninguém? Quem é que tá solteira aí? Dá um grito pra mim. Só quem tiver solteiro, levanta a mão na moral. Só quem tá solteiro, vai. Quem tá solteiro, vai. Eu quero ouvir vocês. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Não trai não. O bruxo tá na área. E bonito, vem comigo. Subir já. Acelera, mira a iluminação aí, produção! Acelera tudo! Acelera tudo! Só que não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão nessa parada que eu quero ver. Todo mundo acendendo o celular, Renan, aqui de trás. Todo mundo acendendo o celular, todo mundo acendendo o celular. Quem tiver o isqueiro também, quem tiver o isqueiro também. Acende aí no meio, acende aí no meio, acende aí no meio, acende aí no meio. Acende tudo. O Tomix tá na área pra sacudir tudo. Vai, bruxo! Acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular. Eu quero todo mundo com o celular em cima. Todo mundo com o celular em cima nessa parada aí. Que o bagulho vai doidar. Chega! O Tomix tá na área, tá pronto pra explodir. O Tomix tá na área, tá pronto pra explodir. O bruxo fazendo show de verdade. Quem tá solteiro dá um grito nessa parada aí. Tá na hora. Todos os canhões. Eu quero mais. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Eu quero mais fora. Bum. Um, dois, três. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Alô, Belly. Quem torce pro Paysandu, levanta a mão. Belly, Belly, Belly. Quem torce pro Rimo, levanta a mão. E quem tem uma amiga prostituta aí no meio dá um grito. Eu tô gastando de uma prostituta. Dá pra ser mais uma vez. Eu tô gastando numa prostituta. Senta pro papai, bebê. Eu vou batendo. Aí. Novinhas, só quer se envolver. Como se fosse nada. Fala o milagre de amiga, Dias. Fechada com o bruxo. Te chamando de meu bem. Os olhos se encherão de lágrimas. E agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida e você. Eu quero baixar o som pra todo mundo cantar e bonito. Mas eu sei a quem se faz aqui. Fala o meu amigo Senildo. Assassinildo! Você jurou pedindo perdão. Dois. Pode. Eu quero fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho. Então. Então, fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho. Tá pegando fogo, neném! Que o bagulho doida de ver. Estremece tudo, bujão. Pólvora! Acende tudo, acende tudo, acende tudo. Só quem gosta de fazer fumaça, acende aí pro pai. Acende aí pro bruxo. Quem gosta de fazer fumaça? Mais conhecido como Pitbull do Funk. Vai que vocês... E aí, pose! Nova. Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Bota a latinha lá pra cima, todo mundo de bonito. Dobrada, todo show, ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo água brava pra poder passar o tempo. Bora, Cadu! Tava hoje em dia, tá rendendo. Pode crer! Tiro, a nossa tropa tem. E aí, meu parceiro Luquinha doideira! Com quem? Com quem? O bruxo. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando. Bota a tua latinha lá pra cima que eu quero ver todo mundo. Todo mundo batendo a latinha pra cima, aê! Bota a latinha pra cima! Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara. Ela é folgada e às vezes ela suta. Me mandou embora de casa. Que tem uma amiga bandida, vai cantar. Voltei. A Carol, você tá com. Mas eu quero mais. Vai. Bota o copo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. Quem vai curtir o carnaval solteiro? Cheio de dinheiro, vamos. Alô, Chiquinha, alô, Fabi, direto de Nova Timóteo, pra curtir o DJ. Vamos beber. O bruxo explodiu. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Eu quero duas mulheres no palco agora aqui comigo. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga a bundinha pra mim. Vai joga a bundinha pra mim. Estamos gravando o mesmo acente ao vivo. Eu vou pica pra você, pica pra você. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga. Quer que tem uma amiga que quando tá em casa, ela dança o funk no banheiro, na sala, na cozinha, até o chão. A partir de agora, tu vai chamar ela pra vir aqui no palco com o Tumix. Tua amiguinha pra quebrar tudo. Chama tua amiguinha pra cá, chama a rave tá rolando e o Tomix tá pra negócio. O bruxo tá tocando, o Tomix tá pra negócio. Faz o seguinte, bota tua amiga pra ir até no chão agora. Bota tua amiga pra ir até o chão. Vai até o chão. Ai. Vai descendo pro bruxo. Do.

Ó, educadamente, parabéns pra eles aqui que arrebentaram no palco. Na moral, tem que ter humildade, tem que ter humildade. Agora, no meio de... Não, fica aqui, fica aqui. Eu gostaria muito que vocês filmassem esse momento. Até porque quando eu cheguei aqui, ele falou: Tomix, eu quero dar bazucada. Eu falei: tu vai fazer melhor. Vai lá na frente, tu vai ficar no meio das mulheres agora. Faz o seguinte, Serafim, segura a porra aqui da bazuca, que isso aqui é teu agora. Toma aqui, vai no meio das mulheres, vai no meio dos meninos aí. E a partir de agora ele vai bazucar tudo! Uma nave espacial, certos de que além da cima, uma jornada, eu quero ir pro espaço sideral. Vê se tá saindo, vê se tá saindo! Essa vida passageira, eu vou contigo até o fim. Uma nave espacial. Segura! Não te empolga, não te empolga! Certos de que além da cima, uma jornada, eu quero ir pro espaço sideral. Filma tudo aí! Batendo na palma da mão, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão. 1, 2, sai do chão. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra é cenas de filme. O bruxo já tá detonando, então seja bem-vindo à revista do Tomix. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define. Sai do chão! E doida! E doida! O bruxo mete fogo bonito! Alô, meu parceiro Bujão! Na rave do Tomix, tu balança e mexe o bumbum. Na rave do Tomix, tu balança e mexe o bumbum. Na rave do Tomix, tu balança e mexe o bumbum. Na rave do Tomix, tu balança e mexe o bumbum. E o meu parceiro Luciano falou: Tomix, eu gosto é na pressão, papai. Mete pressão, papai. Tô na área. Ação e bonito! O Tomix tá na área, tá pronto pra explodir. O Tomix tá na área, tá pronto pra explodir. O Tomix tá na área, joga a mão pro céu. O bruxo tá na área. Joga a mão pro céu, tudo aí! Joga a mão pro céu. Joga. O bruxo tá na área. Joga a mão pro céu. Joga a mão pro céu. Joga a mão pro céu. Joga a mão pro céu. Joga a mão pro céu. Joga a mão pro céu. Põe o mãozinho pra cima e grita. O pagode da 300, o Patrick Netvicha, o Nenê do Beira-Mar e a galera de Santa Maria, tá todo mundo! E aí, Luciano da 300! Fique em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Tu tá longe, tá longe. Eu tô na rave, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. Oi. É tchau pra quem namora. Oi. É tchau pra quem namora. Oi. É tchau pra quem namora. Que preparou tudo aí, alô Lucas por farra. Obrigado, valeu pelo carinho. Alô, meu parceiro Alafê. O Cadu da Bicada partiu Salinas hoje, bora todo mundo. Sininho do Lado de Bragança vai pra Salinas também. Até ontem só queria beijar na boca. Vida louca e bebedeiras. Até ontem eu queria morrer. E a galera vai pra Salinas hoje, curtir a rave do Tom Mix, seu bruxo. É Luquinha. Bora pra cima, Luquinha, doideira da rave do Tom Mix. Não encontrei um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. Oh, oh, oh. Olha a pólvora! Mudou da noite pro dia. A violência resolve tudo. Por tua conta hoje, viu, meu parceiro Luciano da 300? Matheus e Cauã. Foi bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos. Todo mundo já passou por uma situação difícil na vida. Perfeito, se eu pudesse tentava de novo. Fala o meu parceiro Leandro Santos e... junto com o meu patrão Senildo. Quase morro. Tá tudo tranquilo, Senildo? Vou encontrar o contato novo dela agora. Eu sei que ela já tá em outra que vai embora. Mas existe com Senildo e o Vitor Reis. Dia 14 eu quero pólvora. Só vou pedir desculpas. O nosso pra sempre acabou e provar. O Emerson Giovanni, Rosiane, fotógrafa também. Tô na balança e não vamos mais ficar juntos. Quem sabe canta? Estraguei tudo, vou ter que superar. Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo caso. Bora beber, bora beber. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que os dedos. Bebe uma pra passar aí, vai. Vou ter que superar. Tu me que se bota pra mim. Vou ter que superar. Não vai mais. Um foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só fui eu quem terminou e quem foi largado, não espera. Eu segui minha vez. Todo mundo já passou pelo momento difícil. E hoje tá curtindo a vida solteira. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu trago, cada vez eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu... Alô, Carla! O ciclo... Alô, Ellen! Tava batendo... Alô, Edu! Vai, Carlos! Vai, bujão! Eu implorei... E ela me matou na unha... Diz que eu tava solteiro, porra nenhuma! Implorei pra voltar... Não me manda embora... Sou preso na sua vida. Tá sofrendo de amor? Toma uma pra que eu memorar. E me aceita de volta. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá. Cada beijo no rosto que eu travo, cada vez eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez. Vá no meu divulgador, Cadu da Micada. E não tava batendo. É o Cadu da rave do Tomix. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade. Muito obrigado, Alessandra, Alice! Alice, trio perfeito! Gira! Vocês pelo carinho, galera que vieram lá de Orém, de Bragança, de Capanema, de Santa Maria do Pará, de Nova Timoteu, Patrick Betfish, o Nenê, da Beira Mar, Luciano da 300. Baixar o som pra vocês cantarem. A você do meu amor. Só quem sabe canta. Vocês! Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. carreta Tino Saldi, a carreta que treme todo o estado do Pará. O nome é Tino Saldi. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo. DJ Jonathan e a galera aí do carretão Mega Boy, um grande abraço pra todo mundo, toda a galera fechado com o Bruxo. A vida inteira queria amar. Explodiu, pai. Que me desse um amor sincero. Encontrei você, meu doce anjo, minha felicidade. O Carlos, como sempre, apaixonado. Não tem mais jeito. Fala pra ela, Carlos. Que mais pólvora, super pancadão Megatron pra todo mundo. Vem, bebê. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Cadê teu sentimento, mano? Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou a nada. E o Cadu? Só atrapalhou a nossa história. Chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome. Mostra tua tatuagem aí. Mas nem tatuagem, né, Cadu? Já é muro de colégio. Também tem o seu nome em mim. Dá-lhe o soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Vem, vem. Tá uma loucura total, bonito. Palma da mão, todo mundo vai batendo, vai batendo, vai batendo. A energia, o energético é o Bruxo. Obrigado, meu parceiro Araf Santos. Fechado com o Bruxo. O Bruxo. aqui pensando, eu não sei o que fazer, te amo. Também estou na tua, não dá pra esconder. Amor, eu tô bolada, não consigo te esquecer. E o Tom? Você me conquistou. E o Gigiinho? Teu jeito de dançar, benzinho, me deixa louco. E na hora, Luciano? Na hora de fazer amor, eu fico doido. Todos os vaqueiros estão de olho na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. O chamado é MC Cronos, mesmo funk misturar. E agora estou tão só. Tu tá com quem? E agora estou tão só. O bruxo. O Wanderson, os irmãos Rock Doido, tá junto comigo. Marcante, rolando pra galera, que bonito. Como é que tu tá, Chiquinha? Me deixou e ele lá de Castanhal. Você me conquistou e fez me apaixonar. Quem tá comandando tudo é a Fabi. E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. O Davidson lá de Juarém. Fechado. Tá todo mundo aí, papai. E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. Toma, vai teu mano. Toma uma por mim, toma uma por ti. O energético da sua festa tá aqui. O bruxo. Só no povo começou a posição. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Melhor da noite, mais valor. O negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no negro dançar. Hoje vou no negro dançar. Tomix se arrepiando, mais marcante. Obrigado pelo carinho, Leandro Santos, o Madison da Rede. Chega pra cá, Bujão. Pedro Lima, tamo junto, meu parceiro Carlão, Carlos. Melhor da noite, mais bom no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. No celular do Bujão, todo mundo fica bonito. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my. Toma, galera, Juarim! Que belo curtir com a gente! Bora tomar muito chopp e saindo daqui eu vou pra cachoeira lá, Juarim! Mas antes eu vou lá no hambúrguer artesanal!

Avisa o Lobão, hoje a resenha lá em casa. Avisa aí Alex, hoje a resenha lá em casa. Avisa o Cadu, hoje a resenha lá em casa. E a festa privada, e a festa privada, e a festa privada. Chama a Chiquinha pra comemorar. Eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata. Que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Olha como ela desce aí, vai, vai. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata. Que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça. Bora fazer muita farra e bonito! Chamou pro desenrolo, caiu no papo dos cria, já era. Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar por cima, vai. Hoje tu vai. Fala o meu parceiro DJ Sivan! Hoje... Tá junto com o Bruxa aqui! E a galera do Tino Salge! Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Quem tá com a latina, bota a latina pra cima. Na moral, quem tiver com a latina, bota ela pra cima, bota ela pra cima. Joga pro lado e pro outro, joga pro lado e pro outro. Vai passar o carnaval solteira, aê! Quem tá com sede, dá um grito, aê! Bebeu água? Oh! Tá com sede? Oh! Cachaceiro, dá um grito pra mim aí no meio também. Tá com sede? Oh! Olha, olha, olha, olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral do Pernial. Você vai ficar legal. Joga a mão pra cima, pra entrar no clima. Joga a mão pra cima, pra entrar no clima. Joga a mão pra cima, pra entrar no clima. Joga a mão pra cima, oh! Quero ver, quero ver, quero ver. Bota pra cima quem tá beijando muito na boca aí. Fica de ser banana é prejuízo. Fala o meu parceiro Cadu. Fala o meu parceiro Luquinha doideira. Se não for pedir demais, sai do chão, Luquinha. Não é lambada, não é. Não é merengue, não é. Tá ali, qual é, qual é. É o Léo Santana. Joga a mão. Um, dois, três, vai. Som DJ! E aí, meu parceiro Patrick, mete ficha! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Porque o bruxo escritor é madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar na sorte da beleza que existia. Pera lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera se entrar. Vem que escritou tudo! Me arraiou, astro na areia, minha sereia, São João é um amor. Me arraiou, astro na areia, minha sereia. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a idade, mas a sorte da beleza que... Todo mundo vai dançando. Derrotado. Se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Oitavo anjo do apocalipse, tenebroso como um eclipse. É, seu pesadelo tá de volta. E aí, minha amiga Ale? Cheio de revolta, vou te apresentar o que você não conhece. Anote tudo. Dispara, mas não para de ver. Você verá que não deixei me envolver. Pra sobreviver, por aqui tem que ser. Mesmo aqui é foda. Vou saber com quem se anda. Se não embaça, vira, desanda. Vejo vários irmãos tomando baque. O barato é feio, bem pior que o crack. Que aca todo dia, cabo branco na mão. Encontrar a morte é um dois ladrão. Mas um pilantra foi sentenciado. A parada é essa aqui, ó. Acende o isqueiro, todo mundo aí no meio. Eu queria mudar. Queria mudar. O meu mundo me ensinou ser assim. Fazer a correria. O Alaf Santos está comigo. Ser esperto, aprendi a meter fita. No meio da malandragem, solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole. Onde amigo e confiança com certeza não há. Jogar conversa fora, biloca em fica, mata gato de pedrada, rasga o lixo do vizinho. É muita ocorrência pra um só menino. É divertido aprontar, fazer o que tu é proibido. Pedra no telhado, brincadeira de bandido. Espingarda de madeira, mocinho e bandido, vida louca desde cedo. Atrás dos inimigos, mais folgado da rua, tipo mais aloprado. Jeitinho de marreto, carinha de folgado. Odiava escola classe, eu centro de ensino. Dá meu chumbim, dá meu brinquedo de matar menino. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Eu vou pro baile, eu vou pro baile. De sair. Tem mulher que veio sem calcinha pra cá, hein? Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Aumenta o som. Paris Show.